251 decolados 33, chama agora controle Salvador em 120.8, bom voo. 251 decolado, perfil da Dael Leda. Bom dia, 6251. Contato radar, rua direto, posição Leda. 6251. Está presente, voa direto Leda, hoje na 6251, bom dia. chame Centro Recife, frequência 1251, bom dia. Centro Recife, 1251, chame 6251, bom dia. Bom dia, Oxenai 6251, cruza 150 em subida ao 360. Salvador Web, Porta Verde, informação 4. Chamou 5898? Pode ser o seu, Porta Verde. 5898, informação Foxtrot, com fins eu tenho aprovado o nível de voo 340, o senhor está pronto para cópia? Pode cópia, senhor, quem está pronto para cópia? Objeto 5898, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, na Atlas Zulu 16, nível de voo 340. Pistinho Zona 0, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5445, objeto 5898. Autorizado com 2340, Atlas Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita, da El Leda Bridge. 120.8, 5445, transponder. Objeto 5845, cotejamento correto, objeto 5898, chama e puxa o estacionamento, senhor. Chamará. Bom dia, o F7 5717 na posição 2, gente da Fonda Trote, solicitou autorização de tráfego. Pronto, cópia, senhor. Pronto para cópia, 5717. Objeto 5717 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima na Atrozulu 10 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 340, pistinho Zona 0, primeira curva à direita. Subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5443, objeto 5717. Autorizado Galeão, nível 340, up do Lúcio, 10 até Esmato, posição Lúcio, Barbacena, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponde 5443. Procedimento correto, objeto 5717, portão 2, chame pushback acionamento. Bate mapa, no portão 2 vai puxar acionamento, objeto 5717. 7 na posição 2, solicita o feedback e acionamento. Aprovado, senhor. Chame táxi 5717. Vai chamar para o táxi 5717.